A única coisa que podemos fazer com essa questão da entropia é tentar controlar a velocidade com que o processo acontece. É na manutenção bem feita que está o segredo para retardar o processo de entropia que um dia nos levará ao fim. A manutenção de um avião, por exemplo, que faz com que ele voe 30, 40, 50 anos. Você cuidando da alimentação e praticando exercícios físicos retarda o envelhecimento. Limpar o chão, pintar a parede periodicamente e trocar as telhas quebradas prolonga a vida da casa. E sabe qual é o segredo que há por trás do segredo, hein? É a existência de instrumentos que nos mostrem quando o processo de entropia está atingindo índices perigosos. A luz tem que acender. A sirene tem que tocar, e assim a equipe de manutenção é acionada e as providências necessárias para reduzir a velocidade da deterioração são executadas. Mas encontrar e consertar uma goteira é fácil. O bicho pega quando o problema é social, moral, ético. Quando um desvio de conduta passa a ser considerado normalzinho. Nesses casos, os instrumentos capazes de acionar o alarme não são máquinas, são pessoas. Gente treinada para perceber quando os índices de deterioração da sociedade atingem níveis perigosos. Gente com coragem para apertar o botão de alarme, acionando a equipe de manutenção. E quem são essas pessoas, hein? Onde é que estão? Que ocupação elas têm? Será que são políticos? Serão os padres, hein? Talvez os militares? Quem sabe os executivos? Por não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Olha só, cantando Socorro de Arnaldo Antunes, você tá ouvindo a Cássia Heller, a roqueira, dessa vez mandando ver num reggae. Sabe aonde, hein? Aqui no Café Brasil. Não estou sentindo nada. Pois, que é uma boa notícia, hein? Ou má, dependendo do seu ponto de vista, quem vai tocar o alarme são essas pessoas que estão aí do seu lado. Uma delas, com certeza, é você, que talvez nunca tenha considerado a responsabilidade como agente que abre os olhos da sociedade para o nível de degradação a que se está chegando. E isso é compreensível. É preciso tempo, coragem, generosidade, perseverança. E além disso, hein, você deve estar ocupado demais trabalhando, não é mesmo? Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Ah, mas você não tem os conhecimentos necessários para perceber os sinais, é? Pois saiba que a formação dessa gente se dá por meio de umas besteiras aí que a gente deixa de lado, uns negocinhos chamados educação e cultura, sabia? São a educação e a cultura que geram um olhar crítico, imune aos apelos comerciais da mídia e ao blá-blá-blá dos marqueteiros e políticos. E é então que se percebe o buraco em que estamos caindo. A combinação de 40 anos de educação deteriorada, a cultura ao Deus dará, a mídia descompromissada, a incompetência generalizada, a confusão ideológica e o foco no curto prazo nos tornaram cegos para as luzes e surdos para as sirenes. E para piorar, neste Brasil da entropia sem controle, quem aciona o alarme é chamado de subversivo pela maioria cega e surda. Pois, quer saber? Eu acho bom você, seu subversivo, criar coragem e começar a apertar o botão de alarme antes que a casa caia de vez. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. E eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Olha só, Gonzaguinha com seu grito de alerta. Outro daqueles clássicos de um tempo em que a música popular brasileira era generosa e não acabava em creu. Até quando, hein? Café Brasil! A gente tem que ficar esperto para evitar os excessos. E para ilustrar, eu vou até a Grécia Antiga encontrar com Esopo, lendário escritor e fabulista que teve várias de suas histórias transformadas em poesias pelo francês Jean de La Fontaine. São histórias deliciosas que têm por mérito despertar nas pessoas a reflexão sobre a ética. E aqui vai uma delas, O Avarento que Perdeu Seu Tesouro. Ao fundo você ouvirá Enrolado com o guitarrista Fred Menendez. Essa delícia está em seu CD Sete Notas. Fred Menendez, aposto que você nunca tinha ouvido falar nele. Dinheiro só tem valor se o usarmos sabiamente. Que adianta, tendo dinheiro, viver miseravelmente? A pessoa com mania de só guardar e guardar é tão pobre quanto a outra que não tem o que gastar. Na verdade, o avarento de rico vira mendigo, como na história de Esopo, que exemplifica o que eu digo. Um infeliz avarento o seu tesouro escondia, não possuía seu ouro, o ouro é que o possuía. Cavou um buraco fundo e enterrou todo o dinheiro, e com ele guardou junto o seu coração inteiro. Pensava nessa fortuna dia e noite, noite e dia, comendo, bebendo, andando, a mente pra lá fugia. E tanto foi ao lugar onde escondia o tesouro, que um coveiro percebeu, cavou e levou o ouro. Noutro dia, o avarento achou a cova vazia, e entre lágrimas, suspiros, gritava, arfava e gemia. Um passante quis saber o motivo de tal choro. O avarento respondeu: roubaram meu tesouro. Ué, tornou o passante, pois não há nenhuma guerra. Por que escondê-lo longe, embaixo de tanta terra? Não era melhor guardá-lo com você no próprio quarto, usando a todo momento desse dinheiro tão farto? A todo momento, ó deuses, gritou o nosso pão duro. Nunca toquei no tesouro, estava aqui bem seguro. O passante disse então: se o ouro a nada servia, guarde uma pedra na cova, será de igual serventia. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, o bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Por isso eu peço a todas as crianças muita atenção para o conselho que eu vou dar. E esse é do seu tempo, é? Aqui temos o palhaço Carequinha com o clássico O Bom Menino. Carequinha era George Savala Gomes, que foi um dos mais espetaculares sucessos da televisão brasileira, quando em 1950 passou a trabalhar na recém-inaugurada TV Tupi, formando uma dupla de palhaços com Fred, nome artístico utilizado por Fred Vilar, no programa Circo do Carequinha. Tornou-se assim um pioneiro do circo na televisão brasileira e de programas infantis ao vivo na TV. O programa permaneceu 16 anos no ar. Ai, como a gente era inocente, não? Olha aqui, Carequinha não é amigo de criança que passa de noite da sua cama pra cama da mamãe. E também não é amigo de criança que rói unha e chupa a chupeta. Tá certo ou não tá? Tá! Eu obedeço! Viva! Como é que seria o equivalente ao Carequinha hoje, hein? Eu fico imaginando o MC Serginho e a Lacraia dizendo pro menininho não atolar na menininha. Já pensou, hein? Café Brasil! E então eu busco ajuda com Alexandre Possendoro, que escreve nas iscas intelectuais do meu site lucianopires.com.br. Ao fundo você vai ouvir outro clássico, Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Com mais de 100 anos de existência, o Brejeiro do Nazaré já passou pelos mais diferentes arranjos. E aqui você ouve a gravação que está no CD Café Brasil, com Paulo Sérgio na clarineta e Pedro Amorim no bandolim e o baixo elétrico de Bororó. Uma delícia! Roberto Cabrini, da TV Bandeirantes, foi ético ao supostamente entrevistar o Marcola na TV, hein? E a TV Globo agiu bem ao gravar com câmera escondida um advogado que estava orientando Suzane Richthofen a se fazer de coitadinha. E a revista Veja, hein? Ao publicar um dossiê contra Lula, que a própria revista admitiu não ter provas de ser verdadeiro, mas mesmo assim publicou. É possível ter uma ferramenta, um mecanismo, um parâmetro, um sei lá, algo que possamos usar para saber se a imprensa agiu certo, hein? Pois eu inventei o eticômetro, uma ferramenta que fornece um tipo de medida da falta ou presença de ética nas práticas jornalísticas. Eticômetro. O nome é horrível, mas funciona, sabe? Quando eu uso o eticômetro, eu faço a seguinte análise. É tal matéria, obtida por tal prática, gerou algum ganho social, hein? Algum benefício à sociedade? Melhorou de alguma forma ou poderá melhorar as pessoas que receberam a informação? Ganho social é o conceito balizador, a medida principal do eticômetro. Se tiver ganho social, a matéria valeu a pena. Doa quem doer, custe o que custar. Agora, cuidado, o ganho social é um conceito delicado. É que o ganho social, por vezes, não se manifesta imediatamente. Só tem efeito no longo prazo. Algumas vezes, aparece logo, é evidente na própria matéria. Um exemplo de ganho social imediato. Há tempos, uma TV de São Paulo descobriu que um médico de um hospital público assediava mulheres nas consultas. E as mais humildes. Ele as recebia no consultório e inventava exames falsos para passar a mão nas coitadas. Uma TV disfarçou uma repórter bonita de paciente e com uma câmera escondida, e o médico deu um show em horário nobre. Resultado, o hospital e a justiça deram um fim no espetáculo. Ganho social imediato, evidente e explícito. Se a jornalista não fosse lá e exibisse a sacanagem, não teria sido assim tão rápido. E o médico continuaria sua prática. E olha que interessante, a prática da jornalista pode ser considerada ilegal. Afinal, passou-se por uma paciente enferma. Isso é falsidade ideológica. Mas a legitimidade da ação jornalística abafa a pseudo-ilegalidade da prática. Pense nisso. E agora um exemplo de ganho social não imediato, não tão evidente. Certa vez, uma revista de grande publicação soltou uma matéria mostrando personalidades públicas, gente rica, fina, educada, que consumia drogas e, de certa forma, defendia ter liberdade para isso. A revista foi muito criticada. Acusaram-na de antiética, de fazer show. Será, hein? Eu pergunto. Mostrar claramente que isso acontece, que parte da sociedade rica e educada consome drogas e, consequentemente, ajuda a manter a indústria assassina do tráfico, não é pressuposto básico para refletirmos sobre esse problema e, assim, buscar soluções, hein? Pois então, a matéria gerou ganho social, sim, gerou essa reflexão, mostrou um fenômeno que, à época, era camuflado. Mas isso a gente só nota hoje, mais claramente. Ou seja, foi um ganho social não imediato, não tão evidente, mas real. Na verdade, o eticômetro nada mais é que a materialização de uma velha prática, eu acho que budista, que prega que façamos algumas perguntas antes de praticarmos nossos atos. E essas perguntas têm a ver com os benefícios que nossos atos trarão ao próximo. Se concluirmos que nenhum benefício será obtido, os atos não se justificam. Se isso vale para nós, deveria valer para a mídia, não é mesmo, hein? É, mas infelizmente existem os benefícios comerciais. A mídia vive de alugar espaço para anunciantes, precisa de audiência. E para conseguir audiência vale tudo. Então é isso. Desconfiou da validade de uma ação da imprensa? Avalie o ganho social. Mas com calma e lucidez, pensando no longo prazo, no potencial reflexivo de evolução social. Agora que você já tem o eticômetro, use-o, é de graça. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora. Viu só, hein? Um eticômetro, onde será que vende, né? Pois é assim, é o som de Seu Mar, cantando O Seu Olhar, de Luiz Tati e Arnaldo Antunes, que mais uma vez o Café Brasil se prepara para ir embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Alexandre Possendoro, Luiz Tati, Cássia Heller, Gonzaguinha e o Palhaço Carequinha. Vê se pode, hein? Gostou? Visite www.lucianopires.com.br, tem muito mais lá. E para terminar o programa com chave de ouro, uma frase de Albert Schweitzer, teólogo, médico, músico, escritor e prêmio Nobel da Paz. Ética nada mais é que a reverência pela vida. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.